A sede será em Oliveira do Hospital. E entendemos que devia ser em Oliveira do Hospital por duas razões. Primeiro, porque o movimento nasceu aqui, um conjunto de pessoas daqui, de homens e mulheres que se mobilizaram para dar corpo a esta associação, e porque, como eu dizia ontem num artigo que escrevi no Diário de Notícias, Oliveira do Hospital teve a infelicidade de conquistar sem glória, no passado dia 15, o título de capital da terra queimada. Porque, infelizmente, foi o concelho que sofreu mais dano, que teve mais área ardida e que, ainda mais infelizmente, teve mais mortes.